Deus é bom, Justus. Hebreus capítulo 5. Vou usar o microfone hoje que eu vou gravar a mensagem, tá? Hebreus 5, versículo 11. Hebreus 5, versículo 11 ao versículo 14. Hebreus 5, versículo 11 ao versículo 14. Eu vou ler primeiro e depois, logo em seguida, eu vou dar um apanhado geral da carta aos Hebreus. É importante saber desse apanhado geral para aplicar corretamente esses versículos aqui. 11 ao versículo 14, Hebreus 5. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, por aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ok, o apanhado geral do livro de Hebreus. A gente compreende que o livro de Hebreus foi escrito por um hebreu. Na verdade, é o único livro da Bíblia, Novo Testamento, não só do Novo Testamento, mas toda a Bíblia, que foi escrito por um não-judeu, que nós chamamos de gentios. Foi o livro de Atos e a epístola de Lucas. Lucas não era judeu, segundo a carta. Gentil. Mas todas as outras cartas e epístolas e livros foram escritas por alguém que era israelita. E agora esse hebreu, esse judeu, está escrevendo uma carta ao seu próprio povo, tanto que o nome da carta aí carrega, né, para quem está endereçando, no caso os hebreus. Diferentemente de a carta Coríntios, levava o nome da cidade, aqui leva o nome de todo o povo, né, o povo hebreu. Essa carta é uma orientação a eles. O conteúdo dessa carta e o objetivo da carta do livro de Hebreus é uma exortação. Embora que no livro de Hebreus você vai encontrar todas as outras utilidades, eu vou usar o nome utilidades. Por exemplo, no livro de Hebreus vai haver correção. No livro de Hebreus vai haver ensino. No livro de Hebreus vai haver tudo aquilo que a palavra de Deus pode produzir. O ensino da justiça, a educação, mas o objetivo final do livro de Hebreus é uma exortação. E não é uma exortação para qualquer coisa. O objetivo é a exortação ao avanço. Uma exortação a você e eu não desistirmos daquilo que nós estamos crendo. Né? E essa crença é bem objetiva. Não é uma crença que você se manifesta a respeito de alguma coisa a respeito da vida. Né? Por exemplo, eu estou crendo para a minha saúde. Não é desse conteúdo, não é esse objetivo que o autor do livro de Hebreus está falando. Suas crenças específicas no que diz respeito à vida. Mas na crença do mais profundo no que diz respeito a ela, que é a própria sua fé em Jesus. Ele está mexendo no ponto central e no objetivo final da nossa fé, que é a crença em Cristo como nosso Salvador, em Jesus, na verdade, como nosso Salvador e como Cristo. Sabendo que os hebreus eram um povo que o apóstolo Paulo chama em Romanos, o povo que recebeu as promessas de Deus, o povo da aliança, o povo que veio da descendência de Abraão, e Paulo considerava tudo isso, ele disse que isso era importante, não era qualquer povo que tinha isso, né? Os gentios não tinham. Ele dá essa observação dentro desse povo chamado judeu, desse povo chamado hebreu. Esse povo, baseado nas promessas que Deus havia dado para eles, uma dessas promessas era que ele enviaria o Messias, que nós conhecemos como Cristo. A palavra Messias é Cristo no hebraico, né? É a mesma palavra, só que Messias em hebraico, Cristo em grego, mas o significado delas são a mesma coisa, tá? Então, se eu ver assim, Jesus o Messias ou Jesus o Cristo, elas falam da mesma coisa. Então, partindo do hebraico, né, como o povo hebreu, vamos pensar que eles esperavam o Messias. Estavam aguardando a vinda do Messias. E o Messias veio. O Messias veio e nós conhecemos hoje ele Nós compreendemos e cremos que o Messias é Jesus Cristo. E quando o Evangelho começou a ser pregado naquele tempo, e muitos judeus, e inicialmente o Evangelho começou a ser pregado especificamente para o povo judeu, não só pelos apóstolos, mas primeiramente pelo próprio Jesus. O próprio Jesus, ele começou a pregando ao seu povo. E quando Jesus começou a pregar, também fazia parte, no seu anúncio, da salvação que viria através do seu próprio sacrifício. Tanto que Hebreus capítulo 2, a Bíblia fala que nós devemos nos apegar com maior firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E aí no versículo 3 e 4, ele fala que foi inicialmente pregada pelo Senhor. Então, inicialmente, a salvação, ela foi pregada pelo próprio Cristo. E ainda nós podemos dizer, né, e acreditar que o próprio Filho se manifesta por intermédio das Escrituras. Nós conhecemos ao Filho de Deus por intermédio da palavra, porque a própria palavra é o Filho de Deus. A palavra, quando eu falo, não você está pegando na mão, mas o conteúdo da mensagem, o objetivo de toda a pregação é a exposição do Filho de Deus. Ele não só é o objetivo da nossa pregação, mas é o objetivo do próprio Deus manifestar o seu Filho a toda criatura, a todos nós. Que o seu Filho possa ser glorificado e o será, né? Inclusive até mesmo para os perversos, no dia do juízo, todos os perversos prostrarão-se diante do Senhor e declararão com as suas próprias línguas que Jesus é Senhor. Só que não mais para a salvação agora, mas apenas um reconhecimento de que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas isso não é o nosso caso, porque nós já fizemos a confissão, e por essa confissão, em fé, nós recebemos a salvação. Então, muitos judeus estavam agora aderindo, né, saindo do judaísmo e agora se convertendo ao cristianismo. Deixa eu usar esse nome, tá? Cristianismo. Ou se convertendo a Cristo. Muitos. Aquele período. E dentro dessa conversão, estava havendo ali uma grande perseguição por parte do seu próprio povo, por parte dos próprios judeus, para com esses judeus convertidos. E muitos agora, no período onde o autor de Hebreus está escrevendo essa carta, desse grupo que haviam se convertidos ao cristianismo, pelo menos confessado em público, pelo menos haviam dito, né, publicamente que Cristo era Senhor deles, muitos agora estavam retrocedendo. Muitos agora estavam voltando para o judaísmo por causa das perseguições, por causa das dificuldades que eles tiveram no início da fé. Hebreus 10, versículo 32. Ele vai narrar aqui esse período de sofrimento deles por causa da sua fé. Versículo 10, versículo 32. Todos acharam aí? Ó. Lembrai-vos, porém, nos dias anteriores. Esses dias anteriores é como se fosse assim, no período onde vocês se converteram, ali passou-se a vocês sofrerem, né, perseguições. Ó. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, versículo 33, expostos como espetáculo. Esse espetáculo não era um show onde eles eram honrados, né? Ele tem um lado do espetáculo onde você pode ser publicamente honrado, né? Oh, que maravilha! O pai teve um espetáculo e fulano de tal, é tão legal, bacana, todo mundo gosta dele, gente boa demais. Mas não era esse tipo de espetáculo que estava acontecendo para esse povo aqui. Era um espetáculo de vergonha, né? Ora, expostos como um espetáculo de sofrimento, tanto de opróbrio, quando é opróbrio é a própria vergonha, né? Tanto de vergonha, quanto de tribulações. Ou seja, eram dois tipos de espetáculo. Vergonha e tribulações. Na verdade, se a gente for pegar, a própria vergonha fazia parte das tribulações. Mas eles eram, muitas vezes, expostos, né, em público, como criminosos, como a escória do povo judeu. Ora, tornando-vos participantes com aqueles que deste modo foram tratados. Então, não eram os únicos que padeceram um sofrimento por causa de sua fé em Cristo. Assim como sabemos que ainda hoje eles não são os únicos que sofreram perseguição ou sofrem perseguição por causa do Evangelho. Os dados hoje são enormes em quantidade de pessoas crentes que morrem no mundo, né? Se você for estudar, e vai ver que anualmente morrem milhares de cristãos por causa de sua fé. Embora algumas perseguições elas não sejam expostas, mas elas vêm de forma sutil, essas perseguições religiosas ao cristianismo, é interessante que o ateu ele não é contra muitos deuses de forma geral. Ele ataca diretamente ao Deus em Cristo. O ataque do ateu é ao cristianismo, se você observar. E não só o ateu, mas tudo aquilo que persegue a Deus, ele é específico em sua perseguição. É a perseguição a Deus em Cristo. É essa perseguição que nós observamos de uma forma geral. Se vai falar de religião, não, vamos falar de religião. Mas por que não vai falar de religião? Por causa do cristianismo. Então é sempre em cima, e a perseguição é em cima daquilo que é a verdade. Porque, na verdade, essa é a intenção do diabo. Porque se ele conseguir calar a verdade, embora ele nunca conseguiu e nunca vai conseguir, porque a verdade de Deus é livre, e ela vai produzir aquilo que Deus quer e deseja produzir, né, em uma nação, em um povo, em uma casa, em uma cidade, e não vai parar, nem um diabo, nem ninguém vai parar a verdade de Deus, porque ela é maior que tudo. Embora os demônios e tudo possam se levantar contra, na verdade eles serão usados para cumprimento do objetivo de Deus naquele lugar. Foi como aconteceu até mesmo no sacrifício de Cristo. Que todos aqueles homens que intentaram o mal e que levaram Jesus à cruz, nada mais eram que eles estavam cumprindo toda a vontade de Deus quando fizeram aquilo. Então, voltando para Hebreus capítulo 5, fiz a leitura lá, eu dei um apanhado aqui que eles estavam sofrendo, e esse sofrimento estava fazendo com que muitos não se congregassem mais. Porque era um risco para eles. Imagina, a gente está taxado como cristãos, e diz assim, lá na rua Bahia, número 141, tem uma igreja cristã lá. Aí você fica, ih, rapaz, ainda tá taxado, e ainda mais está anunciado que lá na rua Bahia, 141, a gente vai se reunir lá. Aí o que é que você imagina? Peraí, se eu for lá, os cabas vão me pegar. E aí, por causa dessa perseguição, o autor de Hebreus, ele começa a dizer que muitos agora não estavam apenas regredindo, mas a regressão, a volta do judaísmo, era até por parte do fato deles não estarem mais ouvindo. Tanto Hebreus 2:1, ele fala isso. Nos apeguemos com maior firmeza para que dela jamais nos desviemos. Então as pessoas não ouviam mais, isso não ouvia porque não se congregava mais. O texto lá na frente vai falar sobre isso. Que esse não deve ser o nosso costume. Ele diz assim, não siga os não deixemos de congregar como igreja. Eles, como é o costume de alguns. Ou seja, estava até virando algo costumeiro, né? Falar costumeiro mesmo? Costume, né? De algumas pessoas, não precisa mais não. Ele estava sofrendo, né? Já pode ser. Não congregue mais não. Então, por causa disso, algumas pessoas estavam recebendo isso e não estavam indo mais se congregar. E quando eu falo congregar, está junto como igreja. Isso é uma congregação. Isso é uma reunião de crentes, que pode ser feita em uma casa, que pode ser feita em um prédio, pode ser feita em qualquer lugar, desde que esses crentes que estão reunidos lá estejam no nome de Jesus. Então essa é a congregação, ou nós chamamos de igreja do Senhor. Então por causa disso, e aí não sabemos quanto tempo essa igreja, eles estavam no Senhor, é entendido que os hebreus não eram novos convertidos, não eram pessoas que haviam recebido a fé agora, há pouco. Até porque, como eu falei para vocês, o primeiro evangelho começou anunciado lá. A primeira igreja cristã formada em algum lugar foi em Jerusalém, que era a maioria judeus, ou praticamente todos judeus. Se tinha algum gentil lá, provavelmente era gentios convertidos ao judaísmo anteriormente, né? Aqui chamado prosélitos. Então era sua maioria judeu, primeira igreja. Então, aí se entende que o livro de Hebreus aqui, essa igreja a qual está sendo destinada essa carta, não eram novos convertidos. Eram pessoas que já estavam há algum tempo. Tanto que no texto que a gente leu em Hebreus 5, no versículo 11 e versículo 12, agora eu vou, de fato, ler com vocês e explicando. Hebreus 5, 11 e 12. Vocês acharam aí? A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar. Eu fico feliz pelo fato do autor de Hebreus dizer assim, que existem muitas coisas a dizer. É bom quando existem muitas coisas a serem ditas. porque significa que tem muitas coisas a serem aprendidas. E é bom aprender. É bom você ouvir algo que foi dito para o seu próprio crescimento. Só que o problema não era o fato de existir muitas coisas a se dizerem, como nós sabemos, existem muitas coisas a se dizerem. Aí depois ele fala que são coisas que são difíceis de explicar. E esse difícil de explicar não é o fato do assunto em si ser um assunto incompreensível. Ser um assunto que você tem que usar de vários meios para conseguir explicar. Isso não era o problema dessa dificuldade. Isso não era a razão pela qual ele está dizendo que era difícil de explicar. A situação aqui que ele cita, difícil de explicar, é pelo que vem logo em seguida. O que vem logo em seguida no próprio versículo? A parte B. Vamos lá. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Então, o problema de ser difícil de explicar não era o fato que o autor de Hebreus não sabia explicar ou porque o assunto era complicado. Não, o problema é que os irmãos da igreja dos Hebreus eram tardios em ouvir. A palavra tardio é alguém lento. É alguém que não tem uma predisposição a estar ouvindo o Evangelho. Alguém que não considera importante o Evangelho para seu crescimento. E é interessante observar esse, dentro desse conceito de aprendizado, que tudo na vida dedica-se tempo para aprender. Inclusive, por exemplo, ela se formou, mas até chegar ao formar, foram quantos anos de educação? Você pegar aí, é fundamental, né? Depois o médio, aí o superior. São quantos anos? Vamos lá. Dá 12 anos ou quase isso? 12 anos? 12 anos. É, e se você for mais profundo, ele não aprendeu tudo ainda. Se você quiser aprender mais, você tem que talvez depositar mais 2, mais 4, mais 5, ou, na verdade, a vida toda. Porque todo o conteúdo se atualiza dentro do conhecimento. Pensando no mercado de trabalho, pensando aí em como as coisas andam, você não chega assim, não, já aprendi, já sei, né? Você tem que se atualizar junto. No conteúdo cristão, bíblico, é algo que, para nós, vai demandar toda a nossa vida. E nem toda a sua vida você será capaz de aprender todo o conteúdo. Porque não é que o conteúdo seja difícil, é porque o conteúdo é extenso, profundo. Porque o conteúdo, que existem muitas coisas a se dizer. E que eu acredito que não deve ser para nós, pelo fato de sermos tardios em ouvir, difícil de explicar. A Bíblia nos orienta e nos dá uma exortação a sermos pessoas prontas a ouvir e não tardias. Se você observar o problema dos discípulos de Jesus, quando Jesus ele vem no caminho de Emaús, ele repreende, ele diz, vocês são tardios em ouvir. Jesus passou 3 anos com esses homens, e constantemente, quase todos os seus ensinos, ele falava sobre, imagina, principalmente os discípulos que estavam próximos dele, olha, eu vou ser entregue, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mas eles não atentaram aquilo que Jesus havia dito. E quando Jesus ressuscita, eles dizem, vocês são tardios em ouvir. E, na verdade, não só em ouvir, eles mais para crer em tudo que a lei e os profetas disseram. Porque toda a lei e os profetas falaram e avisaram e proclamaram que o Cristo havia de padecer. E não só havia de padecer, mas como também seguiria-se uma glória após a sua morte, que seria a ressurreição. Então, por falta da... ou por eles serem tardios em ouvir, eles pararam num ponto. Na verdade, eles pararam na morte, né? E ficaram ali, e nem entenderam o significado dela, especificamente. Eles pararam quando falam morte, porque, não, morreu, já acabou a história, acabou, não tem mais jeito, já foi. Né? Eles não apenas não entenderam o significado da morte, mas como também acharam que havia acabado tudo com a morte. Mas aquilo ali não foi o final, e a gente sabe que o que a Bíblia falava a respeito disso. Então qual é o problema? Tardinho em ouvir, olha para a pessoa que está ao seu lado, dá um sorriso para ela, amoroso, gracioso, aquele sorriso que você tem, diga assim, seja pronto para ouvir. Ouvir demanda humildade. Estar em uma posição de sempre aprender alguma coisa. De vez em quando, Deus, para mostrar que, ou até mesmo para cair por terra toda a nossa sabedoria humana e o nosso orgulho humano, Ele fecha a nossa boca e abre a boca de jovens para nos ensinar algumas coisas. Eu falo jovens, agora eu não estou aplicando jovens num conceito geral, estou aplicando jovens porque normalmente os mais velhos dizem assim: o jovem não tem nada para me falar, o jovem não tem nada para me ensinar. Deus de vez em quando cala a boca dos velhos e abre a boca dos novos para ensinar alguma coisa. Só aconteceu com Jó. Jó e os amigos de Jó eram senhores. O jovem é ouvindo tudo aquilo e calado, respeitando, então compreendendo. Eram pessoas mais velhas. Chegou um ponto que o jovem disse: agora não dá mais. Agora. E ele, inclusive, ele fala isso, que ele, como jovem, Deus usou para trazer o conhecimento. E tudo isso para que a gente entenda, demanda humildade em aprender. Não queira ouvir de um burro, que é o próximo ponto. Jumento. Sabe o jumento? Deus pode usar um jumento para ensinar alguma coisa para nós. Então não chega ao jumento, né? E que bom que Deus usa desses meios também para nos ensinar. Mas eu quero destacar esse ponto: humildade. Seja pronto a ouvir. Pronto a ouvir. Você tem mais a aprender do que para ensinar. Amém, irmãos? Tem mais a aprender para ensinar do que para ensinar. Porque se você só pode ensinar se você aprender. Você tem que demandar mais tempo ao aprendizado do que você demanda a ensinar algo. Você aprende muito e tem vezes que você não ensina nem tudo aquilo que você sabe. Como foi o caso do autor de Hebreus aqui. Eu tenho muitas coisas a dizer. Só que ele não ensinou todas essas muitas coisas que ele tinha a dizer. Não só aconteceu com o autor de Hebreus. Aconteceu com Jesus. Jesus disse assim: eu tenho muito a dizer, mas vocês não conseguem suportar. Mas quando o Consolador vier, ele vos anunciará toda a verdade. O próprio Paulo aos Coríntios disse: eu quero dar a vocês alimento sólido, mas eu não consigo dar. Eu tenho que dar leite. Então eu não estou dizendo e chamando você de criancinha que precisa de leite. Mas mesmo se for criança e precisar de leite, que bom. Porque o leite é alimento. O leite vai promover para nós crescimento. E não é vergonhoso estar em uma posição de criança na fé. Porque todos nós passamos por lá. Só como eu disse, o problema dos hebreus não é que eles eram novos convertidos. Não, eram homens e mulheres que já estavam há anos no Senhor. E aí eu entro na questão do tempo, que é o próximo ponto, versículo 12. Ó. 12. Pois, com efeito, porque eles eram tardios de ouvir, né? É uma consequência de coisas, tenho difícil de explicar, porque são tardios de ouvir. De novo ele fala, pois, completando, continuando com o que falou anteriormente. Com efeito, quando vocês deviam ser mestres, e mestres aqui ele está falando do próximo ponto, como eu falei, que é ensinar alguém. E só posso ensinar alguém se eu aprendi. E ele está dizendo, vocês já deveriam estar no estado de mestre. Por que no estado de mestre? Atendendo o tempo decorrido, ou seja, por causa do tempo, não era mais necessário, não deveria ser mais necessário, aprender e receber o leite ao qual ele vai descrever. Já estava para tendo recebendo alimento sólido. Conteúdo mais firme, conteúdo mais que é destinado a pessoas mais maduras. Então, como eu disse, não é problema estar no estado de criança, no sentido que se é um novo convertido. Agora, eu estou há 20, 30 anos na igreja, e ainda eu estou necessitado de leite, é uma coisa, no mínimo, estranha, né? Imagina uma criança, um homem de 20 anos de idade de um berço. E você diz assim, ele dizendo, eu quero gagal. Você, no mínimo, você vai ter duas concepções. Ou ele é... Não é bem mentalmente. Ou é. Alguma coisa, algum problema com ele. E depende, se está nesse estado, não consegue avançar. Ainda está no estado do gagal para a mamãe, né? E tanto que nem se veste, está tão assim de... Mamãe. É? Opa. Ou é isso, ou é um caso mesmo de total negligência. Que eu acho que nesse caso nem chega a ser total negligência, nesse sentido natural, né? Que misericórdia chegar. Mas não é estranho? Se você pegar até mesmo uma criança de 5, 6 anos de idade e ir atrás da mãe, peito, né? Você já fica, ih, rapaz, marmanjão aí com 5 anos, quer peito de mãe? É, você ficaria assustado. Você está assim em público, ou talvez até na igreja, em um lugar público. Aí vem um menino da rede de criança, 5, 6 anos de idade. Mamãe, peito. Você ficaria, opa. Rapaz, é uma coisa estranha aí nessa situação, né? Quem não, a gente sabe que já deveria estar não mais na situação de estar sendo amamentado. Tem tempos na vida. É, tempos no natural, algumas vezes aplicam-se em tempos espirituais de entendimento. A Bíblia fala que quando Abraão teve Isaac, né? Isaac foi desmamado, Abraão fez uma festa. Quando Abraão foi desmamado, era um estágio que ele estava passando, estágio de amamentação para um outro estágio, que eu não sei qual era, qual estágio, que ele ia se alimentar logo em seguida, né? Se ainda seria alimento líquido ou alimento mais sólido. Lá não fala... Fala só que ele estava desmamando. Pode ser que ele tinha saído apenas do peito, mas ia continuar com outro tipo de alimento não tão sólido. Mas ele fez uma festa por isso, né? Porque crescimento e maturidade tem que ser valorizado. Você tem que valorizar o seu crescimento no Senhor, né? Porque se não valorizo, eu continuo não valorizo o amadurecimento na minha vida, eu vou ficar satisfeito na onde a posição que eu me encontro. Eu estou feliz aqui. Eu quero ser amamentado mesmo. O que eu gosto é disso. Gagalzinho. Alguém tem que me dar gagal. E demanda toda a sua vida cristã como alguém que depende disso. Não passa para o estado de ensinar. E é necessário que alguém o tempo todo nos ensine. E Deus não aprova isso. Isso não é o objetivo do Evangelho. Não é o propósito do Evangelho. Por dois motivos. Porque, primeiro, que vai chegar novas demandas de crianças na fé, né? E os que eram não precisam avançar para não mais ter a necessidade de ser ensinado, mas agora para ensinar as crianças na fé chegaram. Esse é o primeiro ponto. E segundo, para o seu próprio bem, para o meu próprio bem. Porque nós precisamos crescer e amadurecer. E amadurecimento vem por alimento. E o alimento que o apóstolo está tratando, que o autor do livro de Hebreus está tratando, é o conhecimento. É você conhecer. É você ouvir. Porque conhecimento se vem por ouvir. Não vem por osmose. Não vem por via Bluetooth, transfere aí, né? Como é que... Rapaz, me ensina esse negócio. Vou transferir para você agora. Né? Eu conheço você, mas está aí, recebe. Né? Não vem por imposição de mãos. Agora eu tenho algo para passar para você, recebe em nome de Jesus, né? Não vai passar. Vai demandar você mesmo e eu nos expormos ao Evangelho continuamente, porque é a única forma de produzir maturidade. É a única forma de você sair do estágio da meninice ou criancice, que ele vai falar aqui, para estágio de maturidade. E ele observa esse tempo. Ele diz, existe um tempo. E esse tempo tem que ser analisado. Esse tempo precisa ser observado. É estranho você há tanto tempo e ainda ter a necessidade que alguém vos ensine ao ponto de estar já ensinando a um outro. Tem tempo. Dois motivos podem acontecer para que o tempo decorrido as pessoas não cheguem a uma situação de mestre. Dois. Embora o autor aqui de Hebreus, ele não fala desse outro motivo que eu vou estar tratando agora, tá? O autor de Hebreus fala que o problema é que se tornaram tardios em ouvir, tá? O problema de como eu ouço. Sem nem ouvir, mas eu repeti para ficar gravado e legal, brincadeira. Como eu ouço, Porque deveria ser assim, né? Você ouve, nós ouvimos, eu ouvo, né? Mas não. Aí fica bagunçando a coisa, rapaz. Brincadeira. Ou senão eu ouço, você ouce, né? Mas muda as coisas, claro. Brincadeira. Tudo bem. Você tá falando aqui, ó. Vai brincar? Acaba esquecendo. Então, dois problemas. O problema que ele está tratando aqui era tardio em ouvir. Eu já expus um pouco sobre isso. Mas outro problema, muitas vezes, que não recebe maturidade é pela pregação que eu ouço. Ou que eu estou ouvindo. Que já no caso que você vai para Oséias capítulo 6, 4, versículo 6, que é um texto muito citado, né? Quando fala assim, o meu povo padece por falta de conhecimento. E lá, a culpa que Deus atribui são a liderança. Ele diz que a liderança rejeitou o conhecimento de Deus. Então é a questão do que, quando eu falo liderança, eu estou falando daquele que expõe ao outro, que no caso do autor de Hebreus era aquele que está expondo, ao outro a mensagem. O autor de Hebreus diz, eu tenho um monte para dizer, mas tem gente que não tem nada. O que tem para dizer não é nem bom ouvir. Tem um monte de baboseira humana, sabedoria de autoestima, sabedoria centralizada no homem. Estou aprendendo algumas palavras bonitas agora, né? Eu não vou citar elas aqui, porque tem que explicar. Porque quando eu falo, tem que explicar o significado. Ai, a gente tem que pregar o evangelho mais simples possível, para que não demande nem tempo para explicar o significado de algumas palavras. Né? Tudo bem. Então, mensagem centralizada no homem. E essa mensagem que centraliza no homem não vai produzir crescimento. Mensagem de autoestima, mensagem de autoajuda, que normalmente são mensagens assim, autoestima, autoajuda, né? São mensagens totalmente fora do conceito bíblico. Nós não fomos chamados a ter autoestima. É tipo assim, eu tenho que me autoestimar. Você não precisa de autoestima, você precisa conhecer Jesus e o quanto ele fez por você. Não é uma autoestima, porque se você for para a autoestima bíblica, você vai se acabar, porque não existe autoestima na Bíblia para o homem, centrada no homem, dizendo assim, porque ela vai mostrar que nós somos falhos. A autoestima centrada no homem vai mostrar isso. Ela não vai mostrar que você é alguém. Não, ela vai mostrar que você pode alguma coisa na pessoa de Cristo, não é centralizada em Cristo Jesus. Então, o primeiro problema que pode ocorrer é aquele que expõe a mensagem. Que Deus me livre, eu não quero ser esse tropeço na vida de vocês. Eu não quero ser um instrumento pelo qual vai fazer com que vocês permaneçam na ignorância. Deus me livre disso. Que Deus me conceda conhecimento e sabedoria para que eu não escravize vocês por anos. Porque muitas vezes é o que acontece. Que quando o conteúdo não é o que Deus deseja, eles estão certos em um ponto, mas errados em vários outros pontos. Por exemplo, estão certos no que diz respeito à salvação em Cristo. Eles anunciam isso porque a fé evangélica, e não anunciar esse ponto, aí acabou com tudo, né? Aí já é seita, não é nem igreja cristã. Estão certas nesse ponto, mas nos demais, muitas vezes, estão bem longe da verdade. Estão bem distantes da verdade, de Deus. E pode fazer, essa distância da verdade de Deus, pode fazer que mesmo salvo, ainda viva uma vida de escravidão. Uma vida como menino, porque a vida como menino, em Gálatas, Paulo vai tratar que não difere de um escravo. Então, vive uma vida cristã, mas, na verdade, como se comporta como um total escravo na vida. Porque não compreendeu o objetivo e a centralização do Evangelho, não por culpa própria, mas por aquele que o expõe. Por aquele que o pregou a mensagem, que o conduziu a Cristo, e glória a Deus por isso. Eu não quero nem tocar nesse ponto, e graças a Deus por aqueles pelo qual foi usado por Deus para conduzir você a Jesus, louvado seja o Senhor, mas que a nós não estejamos presos a alguém por causa de que ele nos conduziu a Cristo simplesmente. Ah, ele me conduziu, então vou ficar aqui. Não, tudo bem, você é livre, eu sou livre, né, dentro dessa concepção de que eu vou seguir aqui, mas pode ser que esse seguir aqui mantenha a minha vida debaixo de muita escravidão. Então, esse não é o nosso propósito, esse não é o nosso objetivo, e nem o objetivo bíblico, não é o objetivo da palavra. Paulo, como ministro do Evangelho, disse, eu me esforço sobremaneira. para apresentar todos vocês maduros em Cristo. O objetivo de Paulo era apresentar cada irmão, cada crente maduro em Jesus. Crescer em Cristo Jesus. Avançar em Cristo Jesus. Crescendo e estabelecendo raízes em Cristo. Prosseguindo em Jesus. Isso vai demandar tempo. Isso demanda tempo e dedicação e diligência. Vida cristã tem diligência? O que tem? O ouvir é uma diligência? Se eu negligenciar isso, é bronca. Se eu negligenciar na minha vida pessoal, expor ao Evangelho, é bronca. Eu me preocupo como pastor, né, pelo zelo de pastor. Eu tenho preocupações por todos vocês, né? E não é aquela preocupação demoníaca, diabólica, que você, ai meu Deus, não vou dormir, Jesus. Não, é uma preocupação que me leva a orar por vocês, que me leva a estudar, que me leva a buscar o Senhor, para como conseguir produzir em vocês maturidade e crescimento. Né? E minha preocupação, muitas vezes, como pastor, isso eu falo a toda igreja, é a questão do ouvir mesmo. Eu fico preocupado, porque de vez em quando eu acho, eu pessoalmente, às vezes, pai, eu estou ouvindo pouco. E eu fico assim, será que os irmãos estão ouvindo tão quanto? Eu falo pessoal, entende? Na minha vida, eu olho assim, rapaz, eu preciso ouvir mais. Isso me traz um outro lado. Será que os meus irmãos também têm ouvido muito? Pode ser que tenham ouvido mais, estejam ouvindo mais que eu. Mas eu falo o que me desperta. Na questão da minha própria vida pessoal, de maturidade e de crescimento. Eu olho e faço essa pergunta, né? Será que existe uma demanda na questão do estar ouvindo, né? Demanda pessoal, né? Na questão do estar ouvindo a palavra de Deus? Eu espero que sim, né? Desejo e o conselho, exorto, corrijo os desmeios possíveis e até mesmo de meios, e se for possível até mesmo usar do meio do lado negativo, eu não tenho problema de usar nenhum meio. Quando eu falo lado negativo, é o que o autor de Hebreus ele usa lá em Hebreus capítulo 2. Ele diz assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então ele coloca do lado negativo para ver se assim, rapaz, não negligencie não, valorize, né? Então nem que de vez em quando nós possamos usar esse lado negativo de como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, tudo isso é para promover em nós um desejo real por maturidade, por crescimento. Porque já basta nós sermos enganados. Hein? Alguém que... Eu não quero que você confie apenas no que eu digo. Eu já tenho falado isso várias vezes. Eu não quero que você saia daqui e diga, Flávio me disse, né? Por quê? Foi o Fábio que disse. Pelo amor de Deus. Eu não quero que ninguém fique com o que eu disse simplesmente porque eu disse. Eu quero que você fique com o que eu disse porque Deus disse. Porque está escrito. Não porque eu simplesmente disse. Porque o pastor Fábio conhece, viu? Porque o pastor Fábio entende. Entende de mão para deixa eu falar. Tá. Eu quero que você receba a palavra e considere a verdade de Deus como acima de todas as coisas. Então vamos lá, por 12, 5, 12. Pois com efeito deviam ser mestres atendendo ao tempo decorrido. Creio que o problema também aqui, não estou dizendo que tem esse problema. Não estou dizendo que vocês não têm maturidade, não estou dizendo que vocês não têm ouvido, mas eu dou o conselho, exorto, para que possam ouvir mais e mais e sejam mais prontos a ouvir na vida, constantemente. Para que possam amadurecer. Tendes novamente necessidade que alguém vos ensine. Então, sobre ensinar de novo, eu também não tenho nenhum problema. Se há uma necessidade, que ele vai tratar de necessidade aí, né? Há uma necessidade que alguém novamente vos ensine, eu não tenho nenhum problema de ensinar novamente a respeito de algum assunto e a respeito de algo. Não tenho. Até porque se eu tiver, acabou, né? Até porque se um ministro tiver, acabou. Embora algumas vezes esperando que um grupo ou tais pessoas possam estar mais à frente, eu não posso dizer assim, não, você já era para estar ensinando, não vou falar mais nada para você. Não existe isso. Porque, mesmo se for necessário, da minha parte, ou da parte de qualquer ministro, ou da parte daquele que ensina, deve ser ensinado de novo. Na vida de pai e filho não é assim? Quantas vezes você não teve que ensinar a mesma coisa para o seu filho, né? E o bom professor é aquele que não tem problema de falar de novo aquilo que já foi falado. Tá? Hoje a gente vê num tempo, até professor dizendo, eu já falei. Se quiser, vá atrás. Ah, tá bom, eu estou indo atrás, estou falando com você, professor. Você não entende? Você é o professor, estou aqui para aprender com você. Você não sabe? Eu estou precisando, tire minha dúvida. Então, questão de ensino, de professor, é alguém que está ali como uma profissão para ensinar alguém, né? Eu não posso negligenciar isso como professor, e o ministro da palavra não pode negligenciar essa questão de ensinar de novo. Paulo fez isso aos Gálatas. Paulo ficou muito triste com o que aconteceu aos Gálatas. Triste, admirado, irado. Foi uma junção de sentimentos que o apóstolo Paulo teve quando ele escreveu aos Gálatas. Primeiro ele fala da minha admiração. Admiração. Admira-me. De tão depressa vocês têm ido para um outro evangelho. Depois ele primeiro fala da admiração. Depois ele fica, de novo, ele diz assim, será que todo o sofrimento que vocês padeceram no início foi em vão? Tudo que vocês sofreram para aprender não valeu nada, não? Né? Ele está apelando para os pontos até mais... Mas já tem um tempo, você sofreu até por isso e agora está retrocedendo. E ele usa a expressão, será necessário que de novo eu sofra dores de parto até que Cristo seja formado em vós? Já imaginou? Você tem um filho, ele nasceu, teve dor, filho cabeção, ele chorou, o menino nasceu. Aí de novo o menino está, rapaz, eu vou ter que colocar ele para dentro de novo para gerar ele de novo. Né? Isso não funciona num contexto natural. Mas o que Paulo está falando é isso. De novo, eu já sofri umas dorzinhas aqui, viu? Contrações. E na hora do parto, eu. Até que eles se formaram em vocês. Aí, eu vou ter que fazer de novo. ter um outro filho é uma coisa, né? Agora, o mesmo, você colocar pra dentro e padecer de novo. Ninguém, né? Não, já faz alguma coisa. Mas Paulo usa dessa linguagem lá. Será necessário que de novo sofra dores de parto. Ele põe de novo nessa questão. Mas ele não teve nenhum problema. Diz, eu vou sofrer dor de parto, mas você entende que ele está sentindo e vai sentir de novo até que Cristo possa ser formado nos irmãos. Então, se me demandar tempo, ou se demandar a você tempo para ensinar mais a alguma outra pessoa, e há uma necessidade de ensiná-las, ensine. Você aprendeu. Se você pode ensinar, e se é um jovem, se é um senhor, você já falou isso 10 vezes, você já explicou isso 50 vezes sobre o assunto. Mas aquela pessoa, de novo, rapaz, não entendi. Como é isso? Você não vai dizer assim, rapaz, ensinei 40 vezes já com você, né? Seu desgraçado, né? Você não vai falar isso, ensina de novo. Ensina mais uma vez. Né? Ensina mais uma vez, para ele aprender. De alguém vos ensina. Deus é bom. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Ele vai falar de princípios ou fundamentos. Ele fala, dependendo da versão, fala princípios fundamentais e outro fala princípios elementares. É como se o alho se formou ou já estava a tempo, já quase seguindo aí. Ah, volta de novo para... Qual é o início do fundamental? É o primeiro ano? É, volta para o primeiro ano, ah. Ela vai faltar o primeiro ano, marmanjão. Tem que aprender tudo de novo. Entendeu? Os princípios fundamental. É isso que ele está falando. Já ensinei o fundamental, você já deveria estar passando também para o médio. Mas de novo vai voltar para o primeiro ano. Para aprender toda a questão básica. Você vê que essa pessoa é prejudicada? Ela mesma. Porque ela vai ter que dar mais tempo para aprender aquilo que ela já deveria ter aprendido. Né? Aquilo que ela já deveria estar mais madura na vida. Aquilo que ela deveria compreender mais. Né? E aí, como se há necessidade, a gente ensina de novo. Tá? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. E há dois tipos de alimento, leite e sólido. Ele vai falar que o alimento que é leite, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, criança precisa de leite. E se for dar leite, a gente dá também, louvado seja Deus, sem problema nenhum. A gente continua dando leite. E sempre vai haver crianças na fé na igreja. E eu oro para que novos convertidos aconteçam no nosso meio, para a gente se alegrar com o novo convertido. O novo convertido é engraçado, irmão. É muito bom o novo convertido na igreja, não é? Maravilhoso. É igual eu, quando eu até contei aquela história. O pessoal riu de mim, né, quando eu fui ler Atos, aí chegou na parte de Estevão, seu rosto parecia como de um anjo. Aí eu tô empolgado para falar daquilo, que o Estevão era bonito, né? Aí o povo, rindo de mim, né? Não é não? Essas coisas são engraçadas. Fazem parte do crescimento daquela criança. E é bom isso, né? É bom uma criança na fé, na igreja. É assim como uma criança numa casa. É bom uma criança na fé, na igreja. Eu falo não decorrido, não daquele que decorreu o tempo, mas daquele que se converteu, que é novo. É muito bom também. E que decorreu o tempo, a gente vai ensinar. Rapaz, vamos avançar, né? Vamos adolecer aí, louvado seja Deus. Vamos crescer em Cristo Jesus. Deus é bom. Mas... E aí eu vou concluindo. Interessante é que ele observa, não só ele, mas como Jesus e Paulo, como eu falei para vocês, é que não tem como ir para o sólido se eu não tiver o elementar e o fundamental. Não tem como. Não tem como eu pular etapas. Assim como na vida natural não tem como você pular etapas, tem que aprender a somar, dividir, multiplicar. Tem que aprender lá sobre conjugar verbos, aprender tudo, então depois você pensar na faculdade. Não dá para dizer, eu vou fazer faculdade, né? A não ser que seja um gênio, desde... Existem casos assim, são exceções, né? Não são regras. São gênios mesmo. Camaradas, a criança... Vocês estão tão burrinho perto dela, já estão assim, que burrinho aqui. Não é porque você é burrinho, ou eu sou burrinho, ou você é burrinho. É porque ele é um gênio, ele está em uma outra realidade no que diz respeito ao intelecto. Sabe disso, né? Tudo bem. Então, mas não tem como uma pessoa comum, né? Tratando do comum, pular etapas. E em Deus é impossível. Em Deus ninguém pula etapas. Em Deus você vai ter que respeitar o ponto a ponto. Vai ter que ser de fé em fé. Vai ter que ser de glória em glória. Não tem como você pular dessa glória para aquela outra glória. Você diz assim, não, vou pular uns três glórias. Eu quero ir já para a quinta glória. Né? Não tem como você ir para a quinta glória. Você está na primeira agora, tem que ir para a segunda. Não tem essa coisa com Deus. Vou pular, olha, rapaz, fulano está na sexta glória lá, olha lá. Embora não tenha isso, né? Não tenha essa coisa. Mas tem como você pular? Porque Deus... Primeiro, Deus não permite. Até porque... não faz parte para o seu momento, né? Você vai andar de acordo com o que você tem alcançado. É um perigo muito grande quando a gente quer andar de acordo com o que nós não alcançamos. Você pode entrar em bronca nisso, seguir uma fé de um outro, supostamente, porque a gente ouve testemunhos, né, extraordinários de pessoas e pensa assim, isso vai para mim também. E não tem nada, você se emocionou com o testemunho do camarada e diz assim, vou fazer isso também. E você acaba dando um passo maior do que a sua própria fé e de que até o nível de glória e conhecimento que você tem. E se frustra no processo. Fica frustrado e diz assim, por que fulano deu certo e por que comigo não? Né? E ele deu certo, eu fiz mesmo, pô, deu seguir os passos, os três passos que ele deu. Né? Ele disse, deu três passinhos também, mas não deu certo. Por várias razões, pode não ter dado certo. Primeiro, um do básico que a gente sabe, é a questão de que não era o seu tempo para aquilo. Ou talvez não seja o seu tempo para aquela situação específica, nunca. Mas a questão de maturidade é para todos. Todos precisam conhecer. E aí, eu até comuniquei a alguns irmãos, eu estou com um desejo, acredito que esse desejo foi Deus que colocou no meu coração, de fazer teologia. Se eu disser algo para você que você vai ficar feliz, se eu disser que todos são teólogos, você fica feliz? Porque teologia significa o estudo de Deus. E se um cristão não tem o desejo de estudar, de conhecer Deus, né, não é cristão. Então, todos nós somos teólogos. Né? Todos nós estamos em busca do conhecimento de Deus. Todos nós estamos com o desejo de crescer e de conhecer a Deus através de Cristo Jesus. Que Deus... Eu fico feliz, irmãos, pela busca desse conhecimento. Por quê? Porque vê que Deus deseja que você o conheça. E por esse conhecimento você amadureça. Por que você, Deus deseja? Porque se Deus não desejasse, Ele não se revelava. Deus se revela porque Ele quer se tornar conhecido. Deus não é alguém que diz assim, me conheça e se esconde. Se vire. Não, Deus disse, me conheça e está... Porque Ele quer que você o conheça. Ele quer que você cresça e amadureça. Amém?